Bom dia, Mazuti. Bom dia, gente amiga. Da gente que eu gosto. Eu gosto de gente que vibra, que não tem que ser empurrada, que não tem que se dizer que faça as coisas, mas que sabe o que tem que fazer e que faz. Gente que cultiva seus sonhos até que esses sonhos se apoderem da sua própria realidade. Eu gosto de gente com capacidade para assumir as consequências de suas ações, de gente que arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho, que se permite, abandona os conselhos sensatos, deixando as soluções nas mãos de Deus. Gosto de gente que é justa com a sua gente e consigo mesma, da gente que sabe agradecer o novo dia, as coisas boas que existem em sua vida, que vive cada hora com um bom ânimo, dando o melhor de si, agradecido por estar vivo, de poder distribuir sorrisos, de oferecer suas mãos e ajudar generosamente sem esperar nada em troca. Eu gosto de gente capaz de me criticar construtivamente e de frente, olho no olho, mas sem me lastimar ou me ferir. De gente que tem tato. Gosto de gente que possui sentido de justiça. E a esses eu chamo de meus amigos. Gosto de gente que sabe a importância da alegria e a prática. De gente que por meio de piadas nos ensina a conceber a vida com bom humor, de gente que nunca deixa de ser animada. Gosto de gente que nos contagia com a sua energia. Gosto de gente sincera, gente franca, capaz de se opor com argumentos razoáveis a qualquer decisão. Gosto de gente fiel, gente persistente. Me encanta gente com critério, que não se envergonha em reconhecer que se equivocou ou que nada sabe. Gosto de gente que, ao aceitar seus erros, se esforça genuinamente por não voltar a cometê-los. Gosto de gente que luta contra as adversidades. Gosto de gente que busca soluções. Gosto de gente que pensa e medita internamente. De gente que valoriza seus semelhantes, não por estereótipo social nem como se apresentam. De gente que não julga, nem deixa que os outros julguem. Gosto de gente que tem personalidade. Me encanta gente que é capaz de entender que o maior erro do ser humano é tentar arrancar da cabeça aquilo que não sai do coração. A sensibilidade, a coragem, a solidariedade, a bondade, o respeito, a tranquilidade, os valores, a alegria, a humildade, a fé, a felicidade, o tato, a confiança, a esperança, o agradecimento, a sabedoria, os sonhos, o arrependimento e o amor para com os demais e consigo próprio são coisas fundamentais para se chamar gente. Com gente como essa, me comprometo para o que seja pelo resto da minha vida, já que por tê-los junto a mim, me dou por bem retribuído. Obrigado, obrigado mesmo por ser parte dessa gente. Então tá, até a próxima sexta-feira. Três abraços, tchau.